2783, Salvador Approach Control. Go ahead. Azul 2783, contact receive center 128.8. With enable 126.0. Right, the cockpit, we've got 128 HM Decatur 1260, Azul 2783. Brother Salvador, this is 02, I don't know. Solicita, se possível, 20 mil pés para check the equipment. Confirme nível único 02. Nível 200. Aguarde Olimpo 02. 102 agora. Olimpo 02, suba e mantém nível 190. Sobe já para 190, 202. Chamar 6312, torre 118 decimal 95. 8195, Olimpo 02, confirma por quantas milhas de viragem da passagem, Salvador. Máximo 40 milhas. 20, Olimpo 02. 3312, pouso autorizado, piso 10, vento 350 graus, 05 nós. Pouso 02, autorizada a subida para a linha 220 para cheque de equipamento. 200, mais agradeço a isso. Chame táxi. 128.35, antena 125.1. 128.35, secundária 125.1, gol 90, uma parte, muito obrigado. Zero dois, confirme nível 200220. Seria 200, mas a gente pode levar no 140 mesmo, autorizado inicialmente, acho que dá pra fazer o cheque. Gente, olha o 02, tudo mantém nível 190 para cheque. Gente, olha o 2 e 190. Salvador, bom dia, azul 2796, pronto, ponto espera da 90. Azul 2796, mantenha ponto de espera. Mantenha ponto de espera, azul 2796. Falca dentro, defensivar a man, a level, de contagem, altura, fase 0, emitiva 0-1-8. Eu uso isso agora, a man, level, se eu lá, para o fase 0. respondeu por 02, reporte para a modificação da saída. Ativa a reportagem de velado no 190, no 02. Azul 2796, autorizado alinhar e manter pista 10. Alinhe e manter pista 10, azul 2796. Zero 02, tudo mantendo o 135, reporte para modificação para a sexta para o nível 190. 135, reporte para modificação. Reporte para modificação, site de voz 236. E plano modificado aos 32, suba até o nível 190, ali para o 02. 02 para o 190. Azul 2796, autorizado decolar pistão 0, vento 01, 0 graus, 062 de Ignóis. Autorizado decolar pistão 0, azul 2796. Aqui, retornando de Manati, mantenha-se em condições visuais, 1500 pés, com proa do litoral. Quando estiver na linha do litoral, deixa para 500 pés, ajuste 1014. Ajuste 1014, a sede do jovem de 500, onde está o sapão e a porta de cidade, como é que é? Eu deixo uma 8, bom voo. 208, bom, obrigado. Passando agora 1300 pés para 1970. 2796, contato radar, suba via saída Conde para nível 1970. Sobe via Conde para 1970, azul 2796. Papapá Golf é autorizado alinhar e manter pista no 7. 302, ative e mantém nível 190. PF02. Papa Pagonf, decola 1239, chama o controle Salvador 1120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado, bom dia. Controle Salvador 8, bom dia, Papa Romeu, Papa Golf, decolado, nosso escudo. Papa Romeu, Papa Golf, contato radar da decolagem, suba. Via saída Arbo 1 para nível 430. Via Arbo 1 para o 430, Papa Papagolf. Delta 229, down to 2000 feet, altimeter 104, clear ILS X-ray approach. Report on localized course, America 229. Okay, 4 times until established, good for the ILS 10 X-ray. Okay, so maintain 2 times until established, and then we could the ILS 10 X-ray, we'll call established, Mark 229. Quem é que chama é tu, eu não ouvi desse maluco assim. Torre de Salvador, Papa Romeu, Oscar, Mike Yank. Papa Romeu, Oscar, Mike Yank, Torre de Salvador. Aqui, voando Itapuã, 500 pés, a intenção pouso na 35. Oscar Mike Yankee, vento 050 graus, 059, reporte final 35. Batalha final 35, Oscar Mike Yankee. Salvador Azul 4299, pode ser 10, pronto? Azul 4299, autorizado a alinhar e decolar pistão, correção, alinhar e manter pistão no zero. Alinhar e manter pistão no zero, Azul 4299. Salvador 02, solicita agora nível 100. Cruzeiro 2 está autorizado descida para o nível 100. Cruzeiro 2, 100. Papa Romeo, Papa Golf, sub mantém o nível 320. Mantém o 320, Papa Golf. Caso 4299, decolada 5, correção, decolada aos 43, chama o controle Salvador em 120, decimal 8, bom pouco. Tá, bom dia, 4299. Salvador, azul 4299, salvo, 1. 4299, bom dia, contato radar na decolagem, sobre a via, saída salvo 1 para nível 320. Via, 320, 4299. Yankee, pouso autorizado, pista 35, vento 050 graus, 05 com nós. Autorizado, pouso na 35, aproxima direto lá através da Oscar. Oscar, Mike Yankee afirma, autorizado, pouso, pista 35. Gente. Agora a frequência 288, autorizado, do MA0, bom dia. 288, autorizado, do MA0, papagô. Market 229 established. Tower frequency 118.95, American 229. 1895, bye bye. Tower market 229 ILS 10 X-ray. American 229, continue approach, stand by for any greater. Continue, American 229. Clear to land 1010, indy 040 degrees, 04 knots. Clear to land runway 10, American 229, thank you. atenção para a Mike Mr. Alpha. Mike Vitor Alfa, mantenha 510 com referências visuais. Just 29 on the broad, that's 49 Echo 7, Salvador, Barrow, 121-9. 121-9, American 229, thank you. 125, 1. 12835, 1251, Azul 4299. Romeu Tango, Índia Bravo, Torre de Salvador. Tango, Índia Bravo, decolagem por sua conta em risco, reporte fora do solo. Vento em Salvador, 040 graus, 05 nós. Milha Sudoeste, posição Conde. Chame controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. 303, Azul 2796. faltando de Brava pra norte. A linha Bravo, decola 253, chame o controle Salvador em 120, décima 8. 208, camarada, tudo de Bravo. Bom dia, é o Papa Romeu, Família Bravo. Família Bravo, vamos tráfego, posição de 9 horas, meia dúzia de milhas, rumo sudoeste, um helicóptero, Romeu 44, até 500 pés, setor próximo ao para o, à porta do Maitá. Gente, Família Bravo, tchau. Comentações, Família Bravo. Família Bravo, sobrevoo, confirmado Feira de Santana? Afirma, Quinta. Confirme a altitude, 500 pés? Vamos até 500 pés, Quinta. Confirme 500 pés, 005 pés. Afirma, Quinta, 500 pés, mas Família Bravo. Gente, autorizado direto Feira de Santana. Salvador, muito bom dia, é o 63 do Nuno Chanel com a Índia, descida no 60. Na 3 do Nuno, aciona identificação. Controle SAM 9000 vai atingir 050. É 9000, agora 5000 pés, ajuste no 014, aguarde descer. 5000 verificações, eu tô 9000. Controle o papapapá, Mike Vitoral. Prossiga, Mike Vitoral. Está na região de plataforma, no bordo de Salvador. Controle o seu aeródromo, para pouso no 45, Mike Vitoral. 7, Mike Vitoral. Controle Olympus 02, está encerrando o teste, todos os filhos descidos agora para 2 mil pés, na proa de Salvador. Frente Olympus 02, iniciou descida para 2 mil pés, o ajuste 1-0-1-4, aguarde o vetor que está Salvador. 0-1-4, 2 mil pés, aguarde o vetor de Olympus. 8-0, parando 1-1-6-0, pode prosseguir, 6-3-11. 9-0-0-0, desça via para 2 mil pés, o ajuste no 0-1-4. Só no 04, desce via 2000, dá 9000. Boa, Chanel 63, 1-1, 8-0, para 1-6-0, pode prosseguir? Chanel 63, 1-1, desça via, chegada a bordo para o nível de voo 050. Via 050. Serra Nova é Vito, autorizado alinhar e manter, pista no 7. Controle Salvador. Escuta, você lembra? Confirma tempo de sobrevoo em Feira de Santana? Por quanto tempo? Vai uns 40 minutos de sobrevoo lá. Torna o tempo de abraço? Aqui, senhora. Retorna a São Francisco do Conde. Vai dar um sobrevoo capítulo de Santa e vai se chegar no Já Bravo reporte 20 milhas para Feira de Santana. 20, então Já Bravo reporte. Salvador, Capital 3179, autorizado alinhar e decolar, pistona 0, vento 08, 0 graus, 049. Alinhar e decolar, Vitor Alfa da Presente, chame Torre Salvador, em 118, decimal 95. 1-1-8-9-5, Mike, Vitor Alfa. Torre Salvador, é o papapapá Mike Vitor Alfa. Papapapá Mike Vitor Alfa, confirme intenções de pouso. Intenções de pouso no pátio 5, está em seu setor noroeste, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, ciente, continue na presente PRO, aguardando instruções para prosseguir, PAD 5. PRO bem rimado, Mike Vitor Alfa. 3179, está livre da colagem? 3179, afirmo. Alfa, tem condições de agilizar a aproximação para o PAD 5? Se autorizado o cruzamento da 1-0, agiliza, da presente, Mike Victor Alfa. Mike Victor Alfa, pouso por sua conta em risco no PAD 5, vento 040 graus, 059, reporte no solo controlado. Conta em risco agilizando, Mike Victor Alfa. Vitor, mantenha a posição. 000, reduza para aproximação. Mínimo, torna 000. Chama controle Salvador 120, decimal 8, com voo. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, USAR 3179. 3179, contato radar na decolagem, sobre manter a nível de voo 320, via saída São Vô 1. 320, via São Vô 3179. Confirma estabilizado? Estabilizado, visual com a 10. 9000, complete procedimento LS, chame 2, frequência 18, decimal 95. 895, obrigado e bom dia, são 9000. 3179, pode voar direção? Do eixo, Mike Vitor Alfa, transponder falso. Mike Vitor Alfa, ciente, reporte no solo controlado. Portará Alfa. Oi, Salvador, bom dia. O TAN 9000 estabilizou na final do X-Ray Pista 10 visual. TAN 9000, continue a aproximação, aguarde pista livre. Informe helicóptero para pouso no PAD 5, ok? Prossegue na aproximação e aguarde a pista livre, o TAN 9000. Zona 79, tráfego, posição agora é de 2 horas, 1,5 milhas, rumo noroeste, P3 Força Aérea, 2 mil pés, autorizado direto Leda. Gente do tráfego, direto Leda, obrigado. Então 9000, pouso autorizado, pista no 0, vento 050 graus, 089. Autorizado, pouso, TAN 9000. Hoje é bravo, aguarde. Estabilizado, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, no solo 02, frequência livre. Livre, Alfa. 3-1-1, preparação para sequenciamento, por via esquerda, proa 2-0-0. É, deixa para 2.000 pés, ajuste 1-0-1-4, emite o curso do localizador. Então, mantenha a proa 2-0-0 à esquerda, desce para 2.000-0-1-4, emite lock. Lock, pousa pistão no 0, após ser livre da colagem pistão no 7, vento 0-3-0 graus, 0.6 dúzias de nós. Oi, gente, não me ouviu. 19000, no solo 03, taxi à direita, chama o solo 12, 1-9. Sim, solo 19, boa. Afirmativo, mantém presente pro número 2 na aproximação, limite magnética 080 de cima. Limite 080 de cima, mantém essa cruz. VMV, estou decolado 04, chamando controle de Salvador 120, decimal 8, bom voo. É, não VMV, estou gerado, bom trabalho. Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Sierra VMV, estou passando 600 pés, Sago 1. Papa Romeu, Sierra VMV, contato radar na decolagem, submanter nível de voo 340, via saída Salvo 1. Limpo 02, operação para sequenciamento, curva à direita, curva 350, limite curso do localizador. Direito 350, é 2 lotes, 02. Poxa, 6309, ciente, aguarde o vetor para interceptar o curso do localizador. É 319 para interceptar o curso do localizador, curva esquerda para 150, reporte estabilizado. 150, reporte estabilizado, 6309. Para interceptar o curso do localizador, curva à direita para o 040, reporte estabilizado. Direita 040, reportarei estabilizado. Voador, bom dia. Voo 2171, cruzando 200. Formação Índia. Voo 2171, aciona identificação. No 1, 7, final do procedimento, chame em torno 98 decimal 95. 9895, obrigado. O 2171, desça via, chegada BONF para nível 050. Desce via, chegada BONF até o 050, o 2171. Autorizado, pistão no 0, vento 050 graus, ou no 0 nós. Autorizado, 639. Zona 79, chama centro Recife, frequência 1.28.35, alterna 1.25.1. 1.28.35, 1 ar. Bom dia. A papa passe é aquilo Índia, livre a sonar, chame táxi. A papa é aquilo Índia. Já chamado pelo táxi, já aquilo Índia, se é aquilo Índia, autorizado o táxi. Via Papá, QNH1 no 014, reporte para ingresso, pistão 7. Via Papá autorizado, reporte para ingresso no 017, no 014. Torre Salvador, bom dia, Rio 5975, ponto de espera 10, está pronto. Bom dia, Rio 5975, mantenha o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera 10, 5975. Índia, autorizado alinhar e manter pistão no 7. Estabilizado com o localizador limpo 02. Limpo 02, complete procedimento, complete final do procedimento, chama em torno 98 decimal 95. Completo final, chama em torno 98 decimal 95, 02. Salvador, bom dia, Olimpo 02, estabilizando o localizador, pistão 10. Olimpo 02, continue a aproximação, aguarde pista livre. Continue a aproximação, aguarde pista livre, Olimpo 02. Bom dia, Guardião 07, prossiga. Guardião 07, vento 050 graus 09 nós, aposte fora do solo. Chame 63 no 1, no solo 11, no táxi, chame a torre, chame o solo 12, 1 decimal 9. 1 decimal 9, obrigado. Autorizado a decolar pista no 0, vento 08, 0 graus, ou no 0 nós. Teve decolagem Rio 5975 no 0. Guardião 07, informa o travo alinhando cabeceiro no 7, decolagem sem interferir com o mesmo, vento 090 graus, 09 nós. Ok, a intenção é decolar da órbita com curva esquerda antes da cabeceira 1 no 7, sem interferência com o travo. Guardião 07, ciente, decolou o Zuno 2, aguarde transferência para o noroeste. Sede. Já que o Índia mantém a posição. Olimpo 02, tráfego à esquerda, helicóptero da polícia militar para o noroeste. Sede, tráfego de esquerda. Guardião 07, travou a esquerda, final de 2 milhas P3 da Força Aérea. A ciência do tráfego visual não vai interferir. Então 07, chama o controle 120, décima 8. 120, décima 8. Olimpo 02, pouso autorizado, pistão no 0, vento 060 graus, 11 nós. Olimpo 02, autorizado, pouso, pistão 10. Rio 5975, decolado 13, chama o controle 120, décima 8, bom voo. Chama 208, bom dia, Rio. Yes, please. Pra escuta permanente, 500 pés da GL. Controle Salvador, bom dia, Rio 5975. O 5975, contato radar na decolagem, submanter nível de voo 350 via saída MOMA. Sobe via o 350, sem referência, autoriza direto Cogbo. E o 5975, mantém o perfil da saída MOMA. Mantém o perfil, Rio 5975. Índia, afirmo, já foi coordenado junto ao controle e autorizado decolar pistão no 7, vento 050 graus, 05 nós. Olimpo 02, no solo zona 5. Autorizado o backtrack via pista, reporte livrando para o pátio militar. No Índia, decolado aos 15, chame o controle Salvador no 20 decimal 8. 208, é aquilo Índia. Controle, Serra Kilo Índia, decolar. Serra Kilo Índia, contato radar na decolagem, submanter nível de voo 380 via saída Arborunda. Via Arborunda, se possível, para o de Elefa. Papapá, Serra Kilo Índia, mantém perfil saída Arborunda. Confirmo para o Serra Kilo Índia, senhor. Será que o Índia suba via saída Árvore 1, Elefa? Via Árvore 1, não. Será que o Índia? Autorizado 4.010, ouvinte do altímetro no 0 no 4. 4.014, gol 2.171. Olimpo 02, ciente, frequência livre a estacionar, bom dia. 2 Salvador, novamente bom dia, hoje é 63, 02, estacionando. Oxane 6312, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no 0, vento 070 graus, 10 nós. Ali, decola no 0, Oxane 6312. 21271, autorizado 2000 pés. Projeto final procedimento ele é satisfeito, aponta estabilizado. 2014, apontará estabilizado LS X-Ray. Pista 90, voo 2171. Decolado 19, chamo controle Salvador 120, 10.8, bom voo. Camarelas, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Xené 63, 12, passa 1.400, perfeito. Xenema 312, submanter nível de voo 350 via saída Puca. 350 via Puca. Quando possível, a proa de Aracaju, certo? Xenema 312, aguarde. É, escuta, obrigado. O Serra Quilo Índia, Salvador. Escuta, prazer. Ok, só para sua informação, você teria que ter cruzado o nível 100 a 15 milhas de Salvador, ok? Teria que estar cruzando, ter cruzado a nível 100 a 15 milhas, Delta Mike Echo Salvador. No complete final do procedimento do S-Extraction, todo o Salvador foi pressionado no 8.95. 8.95, voo 2171. Bom dia, pouso autorizado, piso no zero, vento 040 graus, 059. Frequência 125.45, alterna 126.85. Pode chamar 125.45, backup 126.85, Rio 5975. Vitor Alfa, livre acionar Chamitax. Mantenha aquilo índia, chame centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 2171, não falo 25, táxi à direita, chamo, falo 1219. Táxi à direita, 1219, eu vou 2171.